Atenção, vai começar Dance Italo. Thank you. Thank you.

I'm an atom of carbon. Thank you. Moroje. O Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.